apertos de homem de aço. Dois planetas gêmeos e no meio coração, que bate lindo e pleno, exalando vida e emoção. Dois planetas gêmeos e no meio coração, vibrante, energia feminina, tamanho gigante. Fizeram o meu sonho viajar distante, depois voltar inteiro para os braços teus. Em teus laços onde passo e fico bolado com a chuva que cai do teu eu. Só posso dizer obrigado, posso dizer obrigado. Natural vibrante, energia feminina, tamanho gigante. Fizeram o meu sonho viajar distante, depois voltar inteiro para os braços teus. Querer repetir nossos doces abraços, seus gritos de flor, meus apertos de homem de aço. Meus apertos de homem de aço.